fácil conviver com a solidão. Eu não quero só te ter no coração. Eu preciso do teu corpo aqui no meio. Não é fácil, é difícil suportar. A saudade qualquer dia vai me matar. Vem que eu sei que o teu amor ainda sou eu. Quando você se olhar frente ao espelho, passando aquele teu batom vermelho, irá me ver no brilho do teu olhar. E quem sabe então assim descobrirá que é aqui comigo o teu lugar. Ninguém no mundo inteiro irá te amar mais do que eu. Não tem outro jeito, se entrega sem medo. Escuta o teu coração. Não tente fingir, não querer é mentir. Sei que quer viver essa paixão. Não tem outro jeito, se entrega sem medo. Escuta o teu coração. Não tente fingir, não querer é mentir. Sei que quer viver essa paixão. Você se olhar frente ao espelho, passando aquele teu batom vermelho, irá me ver no brilho do teu olhar. E quem sabe então assim descobrirá que é aqui comigo o teu lugar. Ninguém no mundo inteiro irá te amar mais do que eu. Não tem outro jeito, se entrega sem medo. Escuta o teu coração. Não tente fingir, não querer é mentir. Sei que quer viver essa paixão. Não tem outro jeito, se entrega sem medo. Escuta o teu coração.